aberta, vem de mala aberta. Vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem de mala aberta. Vem. Aqui é o Guido do Arrocha, do Brasil para o mundo, tá? Toca que essa vai estourar. Tá tudo preparado. Hoje eu tô daquele jeito e eu sou o rei do pedaço. Convida a mulherada hoje pra ostentar. Comigo a ousadia não tem hora pra acabar. Meu som é o mais forte, aqui só tem as top. Hoje eu tô daquele jeito e comigo ninguém pode, então. Vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem de mala aberta e vem. Vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem. Mundão não acaba não, hoje a noite é sem limite. Reservei o camarote, já perdi vários whisky. Vai rolar DJ louco, que da rocha vai cantar. A noite vai ser pequena e não tem hora pra acabar. Vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem. Vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem. Alô galera dos paredão de som, bota pra tocar que essa vai bombar. Tá tudo preparado. Hoje eu tô daquele jeito e eu sou o rei do pedaço. Convida a mulherada hoje pra ostentar. Comigo a ousadia não tem hora pra acabar. Meu som é o mais forte, aqui só tem as top. Hoje eu tô daquele jeito e comigo ninguém pode, então. Vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem de mala aberta e vem. Vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem. Mundão não acaba não, hoje a noite é sem limite. Reservei o camarote, já pedi vários whisky. Vai rolar DJ louco, que da rocha vai cantar. A noite vai ser pequena e não tem hora pra acabar. Vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem. Vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem. Vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem de mala aberta, vem. Alô, alô, DJ louco, Andrezinho Bahia Produções.